¿Dónde estás? Loco. Este é um podcast feito unicamente para apoiadores e apoiadoras do Teatro Escuro. Minha forma de agradecer a vocês por acreditarem em meu trabalho em podcasts, uma mídia tão desacreditada no Brasil que, para fazê-la, você realmente tem que ser louco. Daí eu escolhi o nome Diários da Camisa de Força, porque posso ser eu o demente, mas vocês têm a chave da minha cela. Vocês me soltam não para um banho de sol de vez em quando, mas para sair pelo mundo catando coisas e trazendo conteúdo interessante, às vezes nem tanto. E eu nunca tenho como agradecer o suficiente a vocês. Não creio que algum outro mentecapto desfuncional tenha tido melhores carcereiros, sabe? Daqueles que curtem ver o doente babar livre de vez em quando e voltar com coisas para contar. De qualquer maneira, este é o primeiro episódio e ele é todinho para vocês. Diários da Camisa de Força vai sair quando der, como se eu já não fizesse isso normalmente. O podcast não terá redes sociais, patrocinadores e demais coisas mundanas. Neste mesmo, que é o primeiro, eu só estou me alongando mesmo para dizer o porquê de eu fazê-lo. É minha única e melhor forma de agradecer a todos e todas que me ajudam a seguir em frente. Neste número 1, vamos falar sobre amor e foguetes. É capaz de alguns ou algumas entre vocês já conhecerem. Se for assim, não me arrependo de falar a respeito da mesma forma. Tenho certeza que gostarão de relembrar caso já conheçam, ou de conhecer caso ainda não. Amor e Foguetes, Amor e Cohetes, ou sob o título estadunidense mais conhecido Love and Rockets, é uma revista em quadrinhos militando arte entre a indústria burra desde 1981. Naquela época, primeiro ano de uma década de loucura e exageros que vivi com muito prazer e estranheza, dois irmãos de família mexicana mudaram o mundo. Seus nomes são Jaime e Hilbert Hernández. Cresceram nos bairros pobres de Los Angeles e desde cedo se mostraram pareados em quesitos que marcaram suas obras até hoje. O amor por quadrinhos, ficção científica, rock e música punk, lendas e folclore mexicano e personagens femininas inesquecíveis. Some-se a isso o fato de serem exímios escritores e desenhistas, cada um com sua própria pegada, estilo artístico e liberdade criativa de contar histórias. E vocês têm em mãos alguns dos melhores quadrinhos da história humana. E eu nem tô babando ovo demais, logo vocês entenderão. De qualquer maneira, rebeldes e cheios de histórias para contar, eles queriam mudar a maneira como a arte sequencial era consumida. Juntem a isso um desprezo por cronologia e imaginário nacionalista norte-americano, somem na mistura a desconstrução da ficção científica, temperem com histórias protagonizadas por mulheres fortes e carismáticas e coroem com supapos de linguagem e cultura latina num país que odeia ambos e mal resvalará na importância da obra desses cabrões. Em 1981, eles pagaram do próprio bolso um ano de publicações, divulgadas como fanzines jornalísticos mambembe vendidos de mão em mão nas ruas. Um ano depois, assoberbada pela força e beleza das histórias, a editora Fantagraphic Books os contratou formalmente e, se não me engano, são publicados por ela no exterior até hoje. Mas, como eu só arranhei o jacarandá dessa revista sem realmente falar nada sobre o que ela trata, vamos então falar um pouco sobre o que esperar. Então, eu mencionarei a partir de agora aqui algumas séries contínuas da revista, ainda que sem continuidade, e suas personagens principais. Hoppers 13, ou Hoppers 13, é de longe minha série favorita. Também chamada somente de Hoppers, Locas ou Mechanics, a série é criada por Jaime Hernández. Dos dois irmãos, de longe o mais punk, sendo muito fã do estilo musical e tendo participado de várias bandas ao longo da vida. Hoppers é o nome da cidade onde vivem as personagens, as quais estão sempre mudando de lugar, sendo despejadas ou morando de favor umas com as outras. O 13 do título se refere ao bairro onde vivem, e todo o cenário é inspirado na cidade de Oxnard, na Califórnia. As histórias de Locas focam na vida de um grupo de personagens chicanas vivendo nos Estados Unidos, algumas de maneira ilegal, e tocando a vida num mundo insano de realismo fantástico aos moldes de Gabriel García Márquez ou Jorge Luis Borges. Suas idades variam nas histórias, Algumas as retratam como adolescentes, em outras já estão crescidas, já com meia-idade, por vezes magérrimas, em outras ganharam peso, literalmente cagando e andando para uma cronologia padrão. Elas apenas são. Nesse mundo onde elas vivem, há as mesmas coisas que o nosso, mas não só isso. Vire uma esquina errada e você pode encontrar dinossauros. Ande uma quadra e verá super-heróis se porrando. Mais outra e se deparará com alienígenas na fila para comprar um burrito no food truck. Além, é claro, de pencas e pencas e pencas de foguetes e naves para todo lado. Mas o impressionante é que nada disso é o tema das histórias. Esses elementos apenas estão lá, tipo cenário, voltam e meia interagem ou fazem parte de alguma sequência, mas nada é sobre eles. É sempre sobre elas. Suas vidas, relacionamentos, comédias, tragédias e tudo o que houver nas entrelinhas. E já que falamos nelas, as personagens principais são Maggie, Margarita Chascarillo, e eu já peço perdão pela má pronúncia de cada um dos nomes. Embora não haja protagonistas em Lucas, Maggie é uma das que mais tendem a aparecer. Ela é uma mulher otimista, bissexual, mecânica de foguetes no mundo de homens, batalhadora e com tendências a quebrar a quarta parede, quando isso nem era comum nos quadrinhos adultos. Ela viaja por planetas consertando naves espaciais, mas ainda tem que pagar aluguel quando dá, além de ter um caso intermitente com sua melhor amiga Hope, e tratando suas aventuras como se fossem meramente uma segunda-feira. E por falar em Hope, ela é outra sensacional. Lésbica, baixinha, brigona, irascível e baixista de uma banda punk que troca mais de integrantes do que o Megadeth, ela é alguém com quem você não gostaria de folgar. Seu nome é Esperança Letícia Glass, e ela sempre tem dificuldades em encontrar um emprego o qual não tente explodir logo na primeira semana. Várias vezes presa por pichar slogans punk em bairros ricos, ela é perdidamente apaixonada por Maggie, mas aceita a contragosto que a vida louca da amiga nunca faça assumir o relacionamento. Já Penny Century é uma personagem principal, apesar de ser a que menos aparece ou protagoniza histórias. Batizada Beatriz Garcia, Penny é todo o sonho erótico do imaginário masculino numa pessoa só, coisa que ela odeia com todas as suas forças. Linda, decidida e fútil como alguém que tem o mundo inteiro a seus pés, mas faz pouco caso disso, ela tem apenas um desejo nunca realizado na vida. De tanto admirar a super-heroína Camarada 7, uma lutadora comunista dos frascos e comprimidos, tudo o que ela sonha é em se tornar Átoma, a mulher atômica invencível. Como ganhar superpoderes se prova muito difícil, Penny tenta encostar em quaisquer meteoros que puder, radiações estranhas ou estar presente em explosões alienígenas. Mas nunca funcionou. Então, ela vive em busca desse sonho inalcançável. Chegou a se casar com H.R. Costigan, o chifrudo mais rico do mundo, esperando que sua fortuna lhe conferisse superpoderes. Mas nada. Costigan uma vez chegou a cogitar comprar um país, invadi-lo de alienígenas e mandar Penny pra lá pra ver se funcionava. Mas nada. Ah, sim, e eu não falei que ele é corno, o Costigan, apenas que ele fisicamente tem chifres. Izzy, ou Isabel Ortiz Rubens, é outra de minhas favoritas. A mais velha do grupo, ela se casou muito jovem com um professor de literatura e logo decidiu se tornar escritora de mistérios. Mas depois de um aborto espontâneo, a morte do marido e uma família que a via como meretriz por ter fugido de casa para casar, se tornou instável e de comportamento estranho. Sofrendo de bloqueio criativo, ela foi ao México e pagou a bruxos para lhe darem alucinógenos poderosos de forma a ter ideias para seus livros, bem aos moldes de Carlos Castaneda. E embora essas situações nunca sejam claramente relatadas, ela voltou aos Estados Unidos com a cabeça ainda mais embaralhada, parecendo de vez em quando coexistir em todas as realidades ao mesmo tempo. Izzy é a mãezona do grupo, sempre a contragosto deixando as outras viverem, dormirem e festejarem sob seu teto. Suas protegidas nunca sabem ao certo do que ela está falando, acho que nem ela mesma, e ela vaga por Hopper's 13 de noite, assustando a todos que a consideram uma bruxa do mal. Vestida sempre de preto como uma viúva cadavérica, seu passado é o mais misterioso de todas elas. Agora chegou a vez de Vicky Glory, ou Rena Titanion, ou ainda Latonia. Ela é a maior mulher do universo. Também uma heroína pela qual Penny Century nutre profunda inveja, ela é forte, embora nunca fique definido se tem poderes. Imparável, justiceira, o ser humano perfeito, ela é o ápice da evolução humana social. Embora haja poucas histórias nas quais ela protagoniza, Vicky vaga o mundo vivendo aventuras pelo bem dos outros, libertando povos oprimidos, impedindo guerras ou somente aparecendo quando alguma amiga precisa sair de uma enrascada banal. E pra não dizer que não há personagens masculinos, até tem sim, fora o já mencionado ricaço dos chifres. Rand Race é outro mecânico de foguetes que aparece de vez em quando. Ele é bonitão, avoado, parceiro de Maggie em viagens de trabalho e não faz a menor ideia de que ela tem um crush por ele. Principalmente, por ele mesmo ser perdidamente apaixonado por Penny Century e não enxergar mais nenhuma mulher além dela no universo. E pra terminar, ainda sem falar de todos e todas, porque são uma penca de personagens, Speedy, ou Eulalio Ortiz, é o irmão mais novo de Hope. Envolvido em gangues, tráfico, mas sendo inocente, de bom coração, enquanto tenta se passar por um gangster perigoso, ele dividia com a irmã a paixão por Maggie. Speedy acabou morrendo em uma história muito triste, mas é sempre relembrado e, como não há cronologia real, volta a aparecer de vez em quando. A banda de rock Speedy Ortiz escolheu seu nome em homenagem a ele, aliás. A segunda série de maior renome entre todas, desta vez criada por Hilbert Hernandez, é Palomar, também chamada Crônicas de Palomar, Heartbreak Soup ou Sopa de Gran Pena. Palomar foca suas histórias na cidade fictícia de mesmo nome, no México, e enquanto Hoppers é cercada por imaginário estadunidense confrontado por mulheres mexicanas, Palomar é o exato oposto. É uma cidade viva na qual cada personagem tem uma história fantástica em si, onde deuses renascem humanos só pela curtição, pessoas se apaixonam, magoam, partem, chegam, todas envoltas pela mística de um lugar que parece reger um teatro do absurdo. Algumas personagens de renome são Luba, uma banhadora profissional que viveu de tudo no universo antes de voltar à cidade e se tornar uma prefeita com mãos de ferro. Forte, sofrida e namoradeira, Luba é a espinha dorsal de Palomar, sem a qual parece esmorecer e perder seu sentido de ser. É ela quem age como força policial, juíza, jurada e executora na maioria dos assuntos relevantes ao amor que tem pela cidade. Heráclio é outro muito presente. Ele tem histórias na cidade desde criança e seguiu os passos de seu pai em se tornar um sanfoneiro profissional. Heráclio vivia num eterno caso de amor e ódio com Carmen, uma mulher brigona e determinável desde a infância. Pra vocês terem uma ideia, os dois competiam num torneio infantil de quem conseguia chutar uma bola de futebol para a estratosfera e, quando Carmen ganhou, ele ficou muito triste e parou de falar com ela. Depois, à medida que cresciam, entre tapas e discussões, se apaixonaram e se casaram. Vicente é outro constante na cidade. Nascido com um rosto que parece derreter pela metade progressivamente, ele era olhado com horror e pena por todos que não o conheciam, mas aprendeu a lidar com isso. Principalmente por, ao crescer, ser o maior conquistador da cidade, sempre envolvido com mulheres casadas, como um talarico filho de um michê. Tonantzinho Vila Senhor é a festeira da cidade. Politicamente ativa, louca por tonéis de tequila e cozinheira das melhores lesmas gigantes fritas de Palomar, uma iguaria de lesmas que são adoradas no lugar, ela é outra personagem muito presente. Tonantzin tem uma predileção enorme por transar com lutadores de lucha libre, os quais ela come e depois dispensa como se não fossem nada além de diversão barata. E se parece que eu falei de poucos personagens, é porque na verdade são muito mais, mas o que importa é a cidade em si. Palomar é uma cidade pandimensional, que antes teve outro nome, nunca dito, não que eu tenha lido, pelo menos, mas conta-se que era o lugar perfeito para se fazer a tal sopa de Gran Pena, uma sopa feita de pedras para enrijecer o mais sofrido coração partido e capaz de curar quaisquer feridas de amor. Palomar fervilha de vida fabulosa. Sua terra é feita de vibrações astecas mágicas e enquanto seus habitantes podem passar vidas felizes ou o pão que o diabo amassou, não trocariam a vida no lugar por nada. Gilbert também é famoso por outra série, Errata Stigmata, mais rara de sair do que Palomar. Nessa série, seguimos a vida de Errata desde bebê, uma menina surreal num mundo perfeitamente normal. Enquanto a maioria das histórias de Love and Rockets parece mostrar pessoas normais vivendo em realidades fantásticas, Errata Stigmata é o exato contrário. Ela é a servidora de caos para um mundo babaca rodeado de misérias, dogmas e lógicas ultrapassadas. Vale muito a pena ler. Outras séries menores ou descontinuadas, mas não menos incríveis, foram Music for Monsters, Fear of Comics, Woe Nelly, Rock and Fumble e Poison River. Todas recomendadérrimas. Love and Rockets foi brevemente publicada no Brasil no início dos anos 90, mas teve apenas 4 ou 5 edições e nem sei se voltou a sair. É uma pena. Se eu estiver errado, me digam depois. Alan Moore uma vez descreveu sobre a revista. Abre aspas. Enquanto os foguetes nessas histórias parecem nunca funcionar e o amor apenas ocasionalmente, as histórias em si funcionam à perfeição. Fecha aspas. Já Grant Morrison definiu a revista como, abre aspas, às vezes uma quarta-feira de fim de tarde sob efeito de ácido, e em outras, simplesmente fabulosa. É como a vida, creio eu, exceto que nas nossas vidas a parte do fabuloso raramente ocorre, fecha aspas. E é isso. Espero que tenham gostado, que procurem saber mais, ler, comprar se estiver à venda, conhecer esse universo riquíssimo, a que raramente demos acesso e que foge tanto, tão bem e tão maravilhosamente certinho desse universo de heróis ou fantasia erótica, são apenas histórias sobre mulheres foda num mundo nem tanto. E eu aqui, da minha parte, o que eu posso fazer para fechar esse episódio é deixar um link, tá aí embaixo, no canal, com a revista do número 1 ao 50 para ler direto do navegador. Sim, eu sei que é chato ler na tela. Sim, eu sei que está em inglês e muitas partes em espanhol. Mas igualmente sim, acredito que vocês lerão alguns ou algumas de vocês lerão porque é bom pra caralho. E para fechar esse primeiro episódio com uma música que tem a ver com o tema, mais uma surpresa bem clichê. Já que eu falei antes de como a banda Speedy Ortiz homenageou o personagem homônimo, lembram disso? Pois então. A banda de post-punk Love and Rockets, formada por ex-integrantes do Bauhaus, também pegou o nome dessa fonte de histórias, com a bênção dos irmãos Hernandes, para servir como estandarte para suas músicas. Então vamos fechar com If There's a Heaven Above, do álbum Seventh Dreams of a Teenage Heaven, do Love and Rockets. Obrigado novamente, fiquem de olho no canal, haverá sempre novidades por aqui. Abração!